O nosso tema hoje, pelos caminhos da virtude. Todo mundo já ouviu falar em virtude, sabe o que é virtude? Algo que nos falta muito, né, no mundo atual. A gente sente a falta da virtude presente como um todo. Lá no dicionário Aurélio, fui lá procurar o significado da palavra virtude, e ele diz assim, ó: são disposições constantes do espírito, as quais, por um esforço da vontade, inclinam a prática do bem. Me chamou a atenção porque está no dicionário, aquele que todos nós nos utilizamos, e eles falam em espírito. Então ele diz que são disposições, são capacidades, são possibilidades constantes que estão no espírito, que através as quais, por um esforço da vontade, inclinam para a prática do bem. Ou seja, todos nós temos guardadinho lá dentro essas capacidades, a virtude latente, esperando que através da nossa vontade a gente consiga colocar ela para fora, fazer ela surgir, se espalhar. Interessante. Dá até um ânimo saber que nós temos isso, nós não precisamos correr atrás. Está dentro. É só sentir, talvez, para conseguir colocar para fora. O que são as virtudes? Tem tanta virtude. Muitas delas nós já fazemos, às vezes, em pequenas doses no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Eu citei algumas aqui, separei algumas, poucas aqui, porque são muitas. A bondade, a paciência, a responsabilidade, o respeito, a modéstia, a confiança, a honestidade, a empatia, o desapego, a perseverança, a disciplina, a resiliência e o comprometimento. E que Deus disse, tem muito mais coisa. Mas algumas assim bem interessantes para a gente pensar, né? Nessas virtudes, que elas precisam ser alimentadas para que elas cresçam e sejam mais presentes em tudo aquilo que a gente faz ou simplesmente pensa. Daí então vem uma pergunta que nos coloca assim, o que que falta então para que eu seja então virtuoso, para que eu consiga manifestar, já que está ali dentro e já que são palavras citadas aqui, que em alguns momentos a gente consegue fazer, ou com, às vezes com algumas pessoas a gente consegue ter mais virtude do que com outras. O que que impede de manifestar a virtude? O contrário da virtude, a gente pode dizer que é o orgulho. E ele, a todo momento, ele se sobressai. Nesse mundo em que nós estamos, é um mundo material. Um mundo em que as questões materiais, elas nos agradam. Elas são boas no sentido do que elas nos proporcionam. E nós acabamos dando muito foco para essas coisas que são mais rápidas quase do que a projeção dessa luz. Por isso que nós estamos sempre correndo atrás de uma próxima, sempre querendo suprir a carência que a anterior deixou. Nós somos espíritos que nesse momento, nós aqui, nós estamos mergulhados na matéria, no corpo, por um aprendizado. Uma vez, não é do nosso tempo, existiam os colégios de internato, onde levava o teu filho lá, deixava no início do ano, e ele voltava para casa no final do ano. Essa encarnação é como se fosse um internato. Nós estamos internados nessa escola, que é esse mundo, e vamos voltar depois para casa. com o aprendizado que nós vamos fazer através desse ano letivo que a gente está matriculado. Nós não somos a escola e nem fazemos parte dela. Nós estamos na escola. A gente precisa, às vezes, repetir várias vezes isso para nos convencer de quem nós somos e do que nós estamos fazendo aqui. Do que nós precisamos fazer para conseguir dar conta dessa oportunidade que nos foi dada. Então, a gente acaba se perdendo muito através desses focos desfocados, ilusórios, que se apresentam e que nós corremos atrás. Só que nós vamos precisar resgatar tudo isso. Nós vamos precisar resgatar, não sei até talvez o termo, corrigir o rumo, talvez seja melhor, da onde a gente está indo, porque a gente às vezes vai para um caminho que está errado, então tem que voltar, então tem que refazer a caminhada para novamente chegar lá. E a doutrina espírita, ela nos explica essas coisas de uma forma muito fácil de entender. Porque o ser humano sempre acreditou em algumas questões muito básicas. Só não entendia como que as coisas aconteciam. A própria lei da reencarnação, todo mundo entende que a gente vai para algum lugar, mas não sabe como. Então não acredita na morte, acredita numa transformação. E aí o Espiritismo, que surgiu há 170 anos, mais ou menos, nos explica de uma forma muito clara como tudo isso acontece. E mais do que isso, ele nos explica o porquê que nós precisamos cultivar essas virtudes. Para quê? Se não, por que ser bom se a gente vai tudo para lugar nenhum, talvez? Então, tem um porquê, tem uma continuidade, tem um depois. Acho que é Kardec que diz numa frase que o presente e o futuro, eles estão atrelados ao passado, estão intimamente ligados. E a gente percebe isso, porque o hoje tem reflexo de ontem. As coisas que acontecem ou que estão postas hoje, elas foram alimentadas ontem. E o amanhã vai ser uma resposta daquilo que está sendo feito também hoje. E tudo aquilo que eu venho fazendo, o maior beneficiado ou o beneficiado direto sou eu mesmo. E aí entra lá numa das virtudes, responsabilidade. Não adianta eu não ser responsável, porque eu vou ter que me deparar com tudo isso. E aqui no Evangelho, que não está aberto por nada, eu deixei aberto bem específico num lugar aqui, que o Jesus veio. E lá naquele tempo ele já nos deu essa orientação. Olha só o que ele diz assim: fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não a poderão. Larga é a porta da perdição, como o caminho que a ela conduz é espaçoso, e por isso muitos por ela entram. E aí a gente volta naquilo que eu tinha dito antes, de que tudo aquilo que o mundo, entre aspas, nos apresenta, tudo não, né? Mas eles apresentam muitas questões que estão dentro dessa porta mais larga. Todas as questões de satisfação física praticamente caem ali. Nós pegamos lá os 7 pecados capitais e vamos ver o que eles dizem cada um deles. Se eles não nos aprisionam, não nos escravizam em vícios que nós temos ou tendências que nós alimentamos e continuamos a executar. E o vício e a virtude são caminhos opostos, né? Então, o quanto eu preciso me dedicar para fazer com que uma virtude seja mais fortalecida e o quanto eu preciso me dedicar para que um vício seja cada vez mais reduzido. São esforços, como ele diz, esforços por uma porta estreita de resignação, de abandono de gostos, por acreditar numa coisa maior, numa coisa muito mais ampla. É, como já foi dito por Paulo, é matar o homem velho, aquele que ainda tem as mesmas tendências, que faz as mesmas coisas, eu, como eu sou, para que eu possa vir a ser um novo. Eu tenho que transformar as minhas más tendências para que as virtudes comecem a ganhar espaço, porque senão elas não ganham espaço. Então, quando ele fala ali de porta estreita, quantas situações do nosso dia a dia nós agimos da mesma forma? Nós temos hoje uma tendência que se ouve muito, que é de que nós temos que não aceitar as coisas como elas são, de, né, ah, eu não preciso aceitar desaforo, eu não preciso isso, eu não preciso nada. Mas a gente esquece de dizer o que a gente precisa, né? O que a gente precisa, então? Porque tem um caminho e tem outro caminho. Aonde cada um deles nos leva? Aonde, agindo como eu venho agindo, aonde eu vou chegar? Ao mesmo lugar que eu estou hoje, ao mesmo ponto, com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas, com os mesmos desafios, porque eu não consigo fazer um pouco melhor aquilo que eu deveria. E que não é tão difícil. Não é tão difícil. Depois de um tempo, a gente vai se dando conta de que tem coisas que não tem mais tanta importância, né? Tem coisas que passam, que discussões que não levam a nada podem ser evitadas, que opiniões que não precisam ser manifestadas não precisam ser, e que o que realmente fica gravado em nós é a nossa convivência, aquilo que a gente consegue estreitar no laço positivo e bom. Aquilo é que é imorredouro. Aquilo é que, quando nós voltamos para casa depois do colégio, que nós encontramos lá o nosso lugar, o nosso colo, o nosso carinho que nós deixamos. Então, o caminho da virtude para nós talvez seja difícil pela nossa dificuldade, mas nós temos exemplos nas frases todas que aparecem aqui nos livros, pessoas que ainda estão hoje convivendo conosco, talvez não próximas, mas encarnadas hoje, que nos dão exemplo de virtude pelo aquilo que elas fazem, pelo aquilo que elas conseguem manifestar. E são exemplos de que nós temos que deixar sair essa centelha que nós trazemos, porque ela tem que brilhar, tem que ser. É o que nos denomina filhos de Deus, é essa manifestação. Então, que nós consigamos, né, fazer isso, nos amparando uns aos outros.